Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo. Voltei com mais um Café Brasil para a gente discutir de novo o tempo. E para começar, uma frase atribuída a Charles Chaplin. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E quem começa discutindo o tempo é meu amigo Dr. Gabriel Bevilacqua, que escreve as iscas feminológicas no meu site. Onkari Panvar, uma indiana que diz ter 70 anos de idade, teria se tornado a mulher mais velha do mundo a ter bebês, afirma a imprensa britânica. Ela e o marido, Sharan Panvar, de 77 anos, ficaram endividados para pagar o tratamento de fertilização in vitro para conseguir dar à luz um casal de gêmeos. Mas o surpreendente no fato é que o que motivou o casal, dono de uma pequena propriedade rural, foi não ter um herdeiro do sexo masculino para assumir a herança. Pois o casal já tinha outras filhas mulheres e uma das gêmeas é mais uma mulher. Nem o casal, nem a equipe médica que o assistiu possivelmente tenham a mesma sensação que eu, você, leitor, temos do tempo e da vida. O senhor Sharan Panvar, pai aos 77 anos de 5 filhas e 1 filho, deve somente ter a percepção de suas necessidades e realizá-las. Pronto. É preciso um herdeiro? Vai-se ao médico e volta-se para casa com um casal de bebês que o pai carregará por pouco tempo no colo devido à idade de ambos. Um crescendo e o outro morrendo. Quando seu filho tiver 23 anos e assumir a propriedade rural, Sharan Panvar estará ou não estará com 100 anos. Possivelmente, ambos realizados. E eu e você, meu ouvinte, do que necessitamos agora para daqui a 23 anos estarmos realizados, hein? Tempo que o corpo do homem cobre a sua alma cansada, enganada, se afunda no chão. E no futuro, o baixado capucho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Já ouvi o tempo que o tempo parou de passar, e o tal de moçapes não soube disso aproveitar. Chorando, sorrindo, falando em calar, pensando em pensar quando o tempo parar de passar. Assim o tempo do tempo que o corpo do homem pudesse, sua alma cansada que nada se afunda no chão. E o bruxo do luxo baixado capucho, chorando no lixo, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar, esse era o tempo em que o tempo. É, você ouviu Tempo Perdido com Os Mutantes. Os Mutantes foram uma das bandas mais criativas e experimentais de todos os tempos no Brasil. Influenciados pelos Beatles, graças à sua grande irreverência, a banda teve a coragem e liberdade de inovar. Apesar de ser a primeira grande banda de rock nacional, os Mutantes não levaram a sério esse estilo, e isso foi um fator positivo, que possibilitou que a banda gravasse músicas como Adeus, Maria Fulô, Bate Macumba e Chão de Estrelas, esta última de Silvio Caldas. Pois é, tempo é vida. Então tome um poema de Viviane Mosé, extraído do site rubedo.psc.br. Ao fundo você ouvirá Tempos Felizes, com Paulo Moura e Rafael Rabelo.

Durante uma de minhas palestras, um grupo de jovens perguntou sobre fórmulas para construir uma carreira de sucesso. Eles viam em mim um executivo de uma multinacional, um sujeito que fala em público com facilidade, um escritor, um radialista, enfim, e queriam descobrir o que é que eu fiz e como fiz para chegar até ali. Cada um tem sua história de vida e já está mais do que provado que duas pessoas parecidas, por mais similares os ambientes onde cresceram e foram educadas, acabam encontrando diferentes caminhos na vida. Fórmulas não existem. Existem métodos, existem processos, existem dicas. Sabe aquelas coisinhas que a gente aprende quebrando a cara? Pois é. E uma das coisas que eu mais gosto de dizer, para decepção da garotada, é que um dos atributos mais importantes para explicar o sucesso que as pessoas obtêm em suas carreiras é muito comum e todo mundo tem em igual intensidade: o tempo. Já o tempo se habitua a estar alerta, não há luz que não resista à noite cega. Já a rosa perde o cheiro e a cor vermelha, cai a flor da laranjeira, a cor vem certa. Olha só, você tá ouvindo Já o Tempo se Habitua, com o José Afonso, o Zeca Afonso. Zeca Afonso foi um cantor e compositor português que ficou famoso graças às suas músicas engajadas, que combatiam a ditadura que dominou Portugal entre 1933 e 1974. Vale a pena conhecer a sua história. Zeca Afonso, aqui no Café Brasil. Nem o voo do Milhão ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte, nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte. Chega a lua, cai a flor da laranjeira, a cova incerta. Pois é, meus jovens interlocutores, ao final daquela palestra, tinham mais vigor físico, mais velocidade, mais ânimo, mais beleza, mais capacidade de aprender do que eu. Mas eu tenho mais tempo de vida. Aquele executivo que falava para eles é produto de meio século de experiências, de tentativas e erros. Está por aqui desde a metade dos anos 50. Planta desde os 16 anos de idade e por isso colhe. Qualquer garotão de 30 anos pode ter mais cursos, mais empregos, mais namoradas, mais filhos, mais viagens do que eu, mas nunca terá mais tempo de vida. E acredite, isso faz diferença quando temos a consciência de que a passagem do tempo é um processo de aprendizado, de polimento. Quem tem essa consciência trata o tempo como aliado. Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do cu. Que sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração. É o tempo. Recordo o amor que perdi. Somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinho. Ai, a voz de Nana Caymmi é inconfundível, não é? Aqui ela ataca de Resposta ao Tempo, de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos. Você reparou na letra, hein? Pois é. Aldir Blanc, Cristóvão Bastos e Nana Caymmi valorizando o nosso tempo no Café Brasil. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. O tempo se vai com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. E ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. É. O tempo adiciona a razão, uma carga de emoção que só conseguimos equilibrar quando chegamos à idade madura, lá pelos 40 anos. Num recente artigo da revista Psychology Today, encontrei uma informação curiosa, pois sempre achei que seria o contrário. Pesquisas recentes demonstraram que quando um jovem é colocado diante de uma decisão que envolve determinados riscos, como usar drogas para ganhar massa muscular ou dirigir embriagado, ele usa certas regiões do córtex cerebral responsáveis pela razão. E sua análise racional determina muitas vezes que os ganhos em estética corporal valem o risco das drogas, ou que a diversão naquela festa vale o risco da direção insegura. Já os adultos usam regiões do cérebro mais ligadas à emoção. Pesam os prós e os contras de forma racional e emocional. E por mais que os ganhos sejam atraentes, é a decisão emocional que diz não. Nós, adultos, baseados na emoção, consideramos sempre o pior cenário. Nossa, pai, como você é trágico. Mãe, você acha que eu sempre vou me estrepar, né? Nossos filhos consideram sempre o melhor cenário. Tudo vai dar certo, tudo vai correr bem, tudo é tranquilo. Eu sei, eu fui um deles. Mas um dia, o Senhor Tempo me transformou em pai. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bavelindos continua numa boa. É a caderneta Bavelindos. Infelizmente ou felizmente, não há como apressar o tempo. É impossível acelerar o amadurecimento do processo de tomada de decisão. São a prática e a repetição que aperfeiçoam o nosso processo de julgamento emotivo. Senhor Tempo. Democrático Senhor Tempo. Homens ou mulheres, pretos ou brancos, ricos ou pobres, todos têm a mesma quantidade. Não dá para emprestar, não dá para comprar, não dá para alugar, só dá para viver. E a diferença é o que cada um escolhe fazer com ele. Terminei aquela palestra com uma frase de Charles Darwin, que é mais um de meus motes de vida. O homem que tem coragem de desperdiçar uma hora de seu tempo não descobriu o valor da vida. Vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. É, o Cazuza disse tudo quando falou da vida breve. Mas sabe de uma coisa, hein? Eu não quero que a vida me leve, não. Mas vamos ouvir Cazuza na voz de Daniel Oliveira. O amor é o ridículo da vida. A gente procura nele uma pureza impossível. Uma pureza que está sempre se pondo, indo embora. A vida veio e me levou com ela. Sorte é se abandonar e aceitar essa vaga ideia de paraíso que nos persegue, bonita e breve, como borboletas que só vivem 24 horas. Morrer não dói. Morrer não dói, é pra gente pensar, não é? E que tal ouvir o que Fernando Pessoa, através de Álvaro de Campos, escreveu em 1928? E ainda por cima, ouvindo ao fundo Lamentando, na interpretação de Naldo Luiz, hein? Naldo Luiz é um músico de forró, que toca jazz e blues, e aqui nos presenteia com um chorinho. Essa delícia está no CD Vida e Obra do professor Pereirinha. Olha cada coisa que eu descubro, Naldo Luiz e o professor Pereirinha no Café Brasil. Aproveitar o tempo. Mas o que é o tempo que eu aproveite? Aproveitar o tempo. Nenhum dia sem linhas. O trabalho honesto e superior. O trabalho a Virgílio, a Milton. Mas é tão difícil ser honesto ou superior. É tão pouco provável ser Milton ou Virgílio. Aproveitar o tempo. Meu coração está cansado como um mendigo verdadeiro. Meu cérebro está pronto como um fardo posto ao canto. Meu canto, verbalismo, está tal como está e é triste. Aproveitar o tempo. Desde que comecei a escrever, passaram 5 minutos. Aproveitei-os ou não? Se não sei se os aproveitei, como saberei de outros minutos? Sou quadro não, pra você ficar pintando e bordando a minha cara do jeito que você quer, do jeito que achar melhor, tenha dó. Tempo eu quero lhe dizer, por favor me dá um tempo. Não tenha pressa quando estou com meu amor. Se quiser pode parar. Eu passei a noite amando, fazendo planos, essas coisas de quem sonha. Lhe percebo atrás da porta, cara mais torta, fazendo força pra entrar. Não consegue gritar através do relógio, é o tempo querendo passar. É, eu espero que esse programa tenha servido pra valorizar o seu tempo. O meu foi muito bem gasto, pode ter certeza. E é assim, ao som da paulistana Sylvie Lee, com um Choro ao Tempo de Benê Olegário, que o Café Brasil, que quis saber como você gasta o seu tempo, vai embora. Tempo eu não sou quadro não, pra você ficar pintando e bordando a minha cara do jeito que você quer. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Tempo eu quero lhe dizer. No programa de hoje, tivemos Naldo Luiz com o professor Pereirinha, Os Mutantes, Paulo Moura, Gilberto Gil, José Afonso lá de Portugal, Nana Caymmi, Cazuza e Sylvie Lee. Fala a verdade, só aqui, né? Gostou, hein? Quer ouvir de novo? Quer a letra da música? Quer os textos? Então visite o meu site lucianopires.com.br. Mas deixa lá um comentário, que eu quero ganhar o meu tempo sabendo o que você pensa. E para terminar, uma frase do genial Milor Fernandes: quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.